Fala pra ele que eu sou melhor que ele e que na cama eu mato as suas vontades. Fala pra ele, 2-0 nele, seu ex-amor te deixou saudade. Renato Rocha, falando de amor. Portal do La Rocha. Peguei ela no telefone mencionando meu nome e conversando com seu ex. Falou que estava apaixonada e se sentindo tão amada. Fez tudo o que ele não fez, me dei carinho e atenção. Eu te tirei da solidão, não aguentei, me aproximei. Corte o papo com esse cara de uma vez. Fala pra ele, eu sou melhor que ele e que na cama eu mato as suas vontades. Fala pra ele, 10-0 nele, que seu ex-amor não te deixou saudade. Fala pra ele, que sou melhor que ele, e que na cama eu mato as suas vontades. Fala pra ele, 10-0 nele, que seu ex-amor não te deixou saudade. Ela no telefone mencionando meu nome e conversando com seu ex. Falou que estava apaixonada e se sentindo tão amada. Fiz tudo o que ele não fez, me dei carinho e atenção. Eu te tirei da solidão, não aguentei, me aproximei. Corte o papo com esse cara de uma vez. Fala pra ele, eu mato as suas vontades. Fala pra ele, 10-0 nele, que seu ex-amor não te deixou saudade. Fala pra ele, eu sou melhor que ele, que na cama eu mato as suas vontades. Fala pra ele, 10-0 nele, que seu ex-amor não te deixou saudade.